dance comigo. Vai, vai, vai. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, cinturinha. A mão na cabeça, cabecinha. A mão na cintura, dançando, dançando, dançando, dan dan dan dan dan, dançando, dançando, dançando, dan dan dan dan. De balé.